canção e deito. E agora que não é meu, sinto bater no meu peito outro maior do que o teu. Foi só depois de eu dizer que te amava loucamente que tu quiseres saber quanto é que um louco sente todo o amor repartido. Ensina a gente a maneira de ter num beijo sentido o sabor da vida inteira. Porque no beijo trocado com amor louco e profundo, porque num beijo trocado com amor louco e profundo, fico um tratado assinado mais forte que as leis do mundo. Fico um tratado assinado mais forte que as leis do mundo.